9 horas e 51 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu estou na linha neste momento com Maurício Lopes, ele que é diretor do Instituto de Identificação do Paraná. Bom dia, Maurício. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Temos novidades a respeito do Instituto de Identificação aqui do Paraná, cujo imóvel deve passar por uma reforma? Correto. O que temos exatamente programado? Exatamente isso. Já estão sendo montados os containers, os módulos habitáveis ali na subdivisão de polícia ali de Foz do Iguaçu, né? E onde lá nós vamos implementar tanto o posto de identificação, como vamos implementar uma novidade aí na cidade de Foz do Iguaçu, que é o complexo técnico, que nada mais é um mini instituto de identificação. Serviços que eram prestados apenas aqui em Curitiba vão ser prestados aí em Foz do Iguaçu também. Atualmente o Instituto de Identificação aqui em Foz do Iguaçu, ele funciona num imóvel ali na Avenida Brasil, que é um imóvel bastante antigo, uma casa construída pelo governo do estado lá na década de 50. Correto. O que é que se prevê? Se prevê uma reforma, uma restauração ali do local, ou será realmente uma mudança de endereço do Instituto? Veja, a ideia básica é que nós façamos a mudança do posto agora para o complexo técnico, para os módulos habitáveis na subdivisão, ok? Enquanto se faz a reforma total daquele imóvel, ok? E depois retornaremos com o posto de identificação para aquele local. No caso, esse período seria a partir de quando, já que se prevê essa mudança para esse módulo? Nós acreditamos que já em janeiro já será possível a atualização do endereço e a atualização do posto de identificação lá junto à subdivisão. Ou seja, enquanto durar realmente esta reforma, o Instituto de Identificação estará atendendo junto à 6ª SDP ali na Avenida Paraná, aqui Exatamente. Em Foz do Iguaçu. Muda alguma coisa com relação, fora o endereço, claro, muda alguma coisa com relação aos serviços prestados? Veja, uma maior comodidade da população é fundamental. Então, isso foi uma preocupação que nós tínhamos com relação à população de Foz do Iguaçu e, com certeza, com esses módulos habitáveis, a população será atendida de uma melhor forma, mais rápida, além dos serviços prestados na parte criminal, que é retrato falado, local de crime e outras atividades. E existe uma previsão de quanto tempo vai demorar a reforma no atual endereço do Instituto de Identificação aqui em Foz? Não temos essa previsão, eu ainda não tenho. Portanto, a partir de janeiro, isso, claro, será comunicado com antecedência para a população, o Instituto de Identificação aqui de Foz do Iguaçu, trabalhando na Avenida Paraná. Existe também, agora eu lhe pergunto, com relação até tecnologia, quadro de funcionários, existe previsão de ampliação dos serviços do Instituto aqui em Foz do Iguaçu? Exatamente, o complexo técnico já é uma ampliação dos serviços aí em Foz do Iguaçu. Serviços que hoje em Foz do Iguaçu não tem começarão a ser atendidos, como retrato falado, laboratório, local de crime com ampliação de quadro de funcionários. Temos também a situação de um laboratório completo, enfim, vários serviços que hoje vamos descentralizar para Foz do Iguaçu para que a resposta à população e a resposta às autoridades policiais sejam de uma maneira mais rápida e eficaz. Conversei aqui na CBN com Maurício Lopes, diretor do Instituto de Identificação do Paraná, nos trazendo essas notícias a respeito do Instituto aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Maurício, muito obrigado por essa participação aqui na rádio que toca notícia. Imagina, estamos sempre às ordens, precisando, podem retornar.